probably a whole little bit of luck. Prosseguir. Talvez daria para o destino na 248, está presente? Aguarde. Romeu Bravosca autorizado, direto do Chile. Grato, Romeu Bravosca. Quatro, acione identificação, deixe sua via chegada Bomed 1 para o nível 050. Via 050, voo 1184. Romeu Bravo, Centro Centro Recife, 126.8, alterna 128.8. 260.28, Romeu Bravo. Contra Salvador, Bosch, 6250, informação Quebec, atendendo 1.0. 6250, acione identificação, desça via chegada Bomed para o nível de voo 060. Via chegada Bomed, 060, 662.50. decolagem de TAM 3304, ponto 0 da 1-0. 3304, autorizado a linhagem e decolar da pista no zero. Vento de 230 graus com 05 nós, que negamos 014. A linha decola da 1-0 para 3304, decolando aos 35, chame agora o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8, tem um bom voo. Decolando 2, pô. Atingiu 050, gol 1984. 1984, desça para 2000 pés, ajustando 014, autorizado LS X-ray da pista 10, repartabilizado. 2000 autorizado X-ray da 10. Salvador, eu tenho 3304, claro. Então, 3304, contato radar na decolagem, subovia subida Arbor 1 para o nível 360. Bom dia, Arbor 1, 360, tá 3304. Na 250, desço para 2010, ajuste no 014, autorizado LS X-ray da pista 10, reparto estabilizado. 2010, 014, autorizado LS X-ray da 10. Pega 250, confirmando autorizado 3 mil pés, aguarde a autorização para o procedimento. 3 mil pés. Pode voar Alfa na presente, o 3304? Já, 2 direto Alfa, 3304. Eu chamei a torre 118 desse momento. Muito bem. Torre Salvador, cordial, bom dia aqui do Papá Romeu do Lândia Bravo, para acionamento pátio 5. Papá Romeu do Lândia Bravo, autorizado acionamento, chame táxi, senhor. Chamar ataque, também já está muito bravo. 0, desça para 2 mil pés, ajuste com 0014, repasse estabilizado. 2 mil pés, 0014, autorizado LS X-Ray da 1014, chame a 2014. 4, tráfego agora avistado, aqui em 0014, continue a aproximação. Chame quando tem baixo travado, avistando, gol 1184. Então está presente, está baixado e avistando. O 1184, pouso autorizado. Na pista 10, vento de 210 graus com 05 nós. Teve pouso do 1184. Control American 229er is descending to 110. We have information payback and we are on the Amman arrival. American 229er descend via Amman to flight level 050. Amman to 050, American 229er. Romeu, Bravo, Romeu. Senhor, no pátio 5, precisa tirar os gordinhos com inferno. 1184 no solo 44, libera pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 no decimal 9, senhor. 219. Charme 250 é a torre de Salvador. Muito bom dia, está estabilizado LS visual. Charme 250, tráfego avistado, Kenegal no 014, pouso autorizado, pistão no 0, vento 240 graus, 05 nós. Pouso, pistão no 0, Charme 250. Meia 250, no solo aos 47, libera pista próxima à interseção à direita e chame solo na frequência 121 no decimal 9. Oi Salvador, Zulu de Abravo, taxa 5, pronto para taxa, até o ponto para dar papo. Taxa aprovado, chame para papo para o meu Zulu de Abravo. Salvador, 3663, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 200 graus, meia dúzia de nós, que negamos no 0 no 4. Plano 3304, chame o centro de assistência 1, 2, 0, alterna 1, 2, 8, 8. 0282, obrigado. Papa Romeu Zulu, Índia Brava, autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, pista no 7. Papa Romeu Zulu, Índia Brava. Chamar alinhado e pronto, Zulu, Índia Brava. TAM 3663, decolado ao 50. Chame agora o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Então, 3663, contato radar na decolagem, subavia saída Sango 1 para o nível 340. Via Sango 1, 3663. Falcon 229, descent to 2000 feet, QNH 1014, cleared ILS, X-ray runway 10, request established. Clear to 2,000 feet on altimeter 1014 and cleared for the ILS X-ray runway 10. We were report established, American 229er. Salvador, aqui Papapapá, Serra Vitor Golf. Papapapá, Serra Vitor Golf, essa identificação dessa via Bomed 1 para o nível 050. Bomed 1 para 050, Serra Vitor Golf. Papa Romeu Zulu, Índia Brava, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 210 graus com 05 nós, que legal no 0 no 4. 210 com 05 no 0 no 4 no ajuste, Zulu Índia Brava autorizado, capiteiro no 7. Afirmo, então, 3663, autorizado o desvio. Vai manter a proa 230, possibilidade de ar na proa de Mótima? Prossiga no desvio, aguarde de coordenação, então, 3663. Aguarda. Dia 3896 da sua informação, Quebec. 896, sua identificação, desça para o nível 060 no projetado. Decolado ao 5-4, chame agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, Zulu de Bravo, muito grato e um ótimo dia. Igualmente, senhor. Is established on the localizer for runway 10. American 229, contact tower 118.6. 118.6, American TC9. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783, informação Quebec. Azul 2783, aguarde para descida. Mais 8 milhas ideal de descida, Azul 2783. Ciente, Azul 2783, prossiga na boa de Bomed, tráfego 3 horas, 1.5 milhas, rumo Nordeste, passando o nível 165 e descida para o 060, é 2320. Ciente, 2783, alguma recomendada de velocidade, Sereno? Na descida? Pode mandar 2783. A partir de Bomed vai descer via Bomed. Ciente. Sem restrição de velocidade, via Bomed 2783. Controle Salvador, cordial, bom dia. Aqui do Papa Romeu, Zulinja Bravo, decolada 17. Recebido 1000 pés, corredor axé, acionado 5434, não se escuta. Zulinja Bravo, mantendo 1000 pés, corredor axé, reparte passando para o P da Barra. Você pode falar no farol da Barra, o Zulu Índia Bravo, obrigado. American 229, are you clear to land runway 10, wind is 220 degrees, 05 knots. 220, 05 knots, clear to land runway 10. São 3663, que mantém o nível 320, em caso de falha, nível final será o nível 320, autorizado direto, ótimo. Ok, 3663. Autorizado, 320 Rio, direto Mótima, 2663. Controle do Salvador, bom dia, Mamá. Vitor, Índia, Juliette, prossiga via corredor Vera Cruz, repartindo através de Paris. Azul 2783 para sequenciamento, curve à esquerda para o 055, limite a radial 280 do VR Salvador. Esquerda 055, vetorado, restrito radial 280 VR Salvador, Azul 2783. Olha, o senhor Vitor Golf passando 6 mil para 5 mil pés. Tem a Vitor Golf, pista para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado em LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil, autorizado em LS X-Ray, pista 10, reportará estabilizado o senhor Vitor Golf. 3, time centro Recife, 125, décima 1, alterna 1, 2, 3, décima 8. Autorizado a linha e mantenha na pista no zero. A linha mantenha no zero, 6319. American 229er on the ground at 59er. Vacate the runway in the next intersection to your right. Call ground frequency 121.9er, American 229er. 121.9er will be off at this exit, American 229er. Vitor e Juliette, confirme aeródromo de procedência e o que é? Não autorizado a decolar, pistão no zero. Vento 260 graus com 05 nós, que legal no 014. Livre decolagem no 063 do nono. Do Rio de Abravo, no farol da barra. Do Rio de Abravo, não há tráfego conhecido a reportar. Frequência livre para o Rio de Abravo. Frequência livre do Rio de Abravo, muito grato, um ótimo dia. Olá, Salvador, no bom dia, Oceanário 6319. Oceanário 6319, no contato radar na decolagem. Suba via Sambo Uno para o nível 360. Sambo Uno 360, 6319, quando possível, venda. Controle, o senhor Vitor Golfo está estabilizado, sinal, procedimento é sair para a pista no zero. Testemunho, interceptado. Confirmando, seria direto Leda? Negativo. Leda era presente, né? 319. Controle ali, papapá, senhora Vitor Golfo, está estabilizado o sinal. É que sai pista 1-0. Possibilidade de interceptar uma base pela direita da pista 17? Chame torre para cancelamento, senhora Vitor Golfo. Torre em 118.95? 118.6. 118.6, senhora Vitor Golfo, obrigado. Tá, Serra Vitor Golfo. Serra Vitor Golfo, prossiga. Estabilizado o sinal X-ray, possibilidade de interceptar uma base pela direita da pista no 7? Vitor Golfo, confirme, plano instrumento? É, base pela direita da pista no 7, autorizaria o Serra Vitor Golfo? Serra Vitor Golfo, confirme, o senhor está querendo cancelar o plano instrumento, é isso? Afirmo, interceptar uma base pela direita da pista no 7. Papapá, Sierra Vitor Golfo, plano instrumento cancelador 03, autorizado, curva esquerda, base pela direita, pista no 7, chame de base para final, embaixo travado, Sierra Vitor Golfo. Tá. O Sierra Vitor Golfo pode cruzar a vertical e ingressar na perna do vento, pista no 7 e realizar a base pela esquerda? Afirmo, senhor. Livre, chama ingressando na perna do vento, Sierra Vitor Golfo. Chamará ingressar na perna do vento, Sierra Vitor Golfo. 3896, desça para 2000 pés, ajuste 10014, autorizado em LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Tráfego 12 horas. 12 horas, 5 milhas rumo a este, mantendo 1000 pés. Tá, fecho do tráfego, descendo para 2000, reporte estabilizado. Para pronto. O 2171 autorizado alinhar e manter na pista 10. Alinha e mantém, o 2171. 783 irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite a radial 300 do VOR Salvador. Novo limite radial 300 VOR Salvador Azul 2783. Vitor Golf, tirando, está na base, pista no 7. Papapá Serra, Vitor Golf, pouso autorizado na pista no 7, vento de 210 graus, meia dúzia de nós. Vitor, pouso pista no 7, 210 com meia dúzia, Serra, Vitor Golf. Autorizado a decolar da pista no 0, vento de 210 graus com 059. Decolar de pista 10, bom, 2171. 1000 pés, ajuste no 014. Para 3000, por onde Duna Azul 2783. Vitor Alcocampo, Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, retorno no 8, décimo ao meia. Salvador, passando Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, condições de evitar reduções e ingressar final da pista 17? Juliette. Evite reduções, Vitor Índio Juliette, chame passando a vertical de Henry Mark, Vitor Índio Juliette. Juliette, chama decolado ao 07. Chama agora o controle Salvador na frequência 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, obrigado, voo 1, voo 2171. Papapá Sierra Vitor Golf no solo ao 07, confirme Pátio Cristina. É o andar da Bahia, certo? 1-2-1-7-1, contato radar na decolagem, suba via subida Sango 1 para o nível 360. Sango 1, nível 360, voo 2171. Sr. Vitor Golf, sobre informar se recebeu algum vento de cauda na final pista no zero? Recebeu vento de través, Sr. Vitor Golf, negativo cauda. Através, grato pela informação, ao estacionar a livre frequência, Sr. Vitor Golf, com descanso. Muito obrigado, bom trabalho, obrigado pela colaboração. Quer confirmar a direção do vento? Vitor Índio Juliette, vento agora de 230 graus com 05 nós. Autorizado na pista no 7, evento 230 graus, 05 nós. Autorizado no 7. 050. Terceiro dia, bom, médio, ano, nível 050. Autorizaria, tá, fica presente? Aguarde. Ajuda em 783, deixa para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado em LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2014, para trás estabilizado em LS X-Ray no 0, azul 2783. Ó, Controle igual 2171 em desvio. 2171, contato radar. Desvio, correto. Confirma, PROA e quantas milhas? PROA 230 por 15 milhas, igual 2171. Gol 2, 1, 7, 1. Solo 09, autorizado backtrack, chama ligando a pista, senhor. Controle Gol 2171, efetuou o desvio, autoriza a prática. Aguarde coordenação Gol 2171. Vai manter por 20 milhas a prova, Gol 2171. Siga. No Vitor Índio Juliet, por gentileza, confirme. Pata ou Pate 4, senhor? Pate 4. 4, senhor. 094, autorizado direto TAP. Vale TAP, bom, 094. Patrulha Azul 2783, estabilizado LS X-Ray. Azul 2783, senhor, é torre 1 no noite, nesse momento. 286, boa. Torre de Salvador, bom dia, Azul 2783, Electric X-Ray 10, baixado, trabalho visual. Azul 2783, tráfego avistado, aqui legal no 0 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 220 graus com meia dúzia de maçã. Autorizado pouso para 2783. Colégio 31, no chão de centro de si, chama 25, décima 1, na alterna 1, 2, 3, décima 8. Chama 25, na alterna 1, 2, 3, 8, 3, 1, 1. Papá Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, a sua identificação. Plano modificado aos 1-3, autorizado chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 060, Romeu Bravo. 060 na de 1, Romeu Bravo. Estou conferindo a autorização do voo, entre a presença com o controlador. Veja. 21, 71, eu chamo o centro, aqui chama 25, décima 1, alterna 1, 2, 3, décima 8. Use lá direito, taxa e eco, chame solo, Salvador 21, décima 9, bom dia. 9. O 273, confirme para tu, por gentileza, a indicação do vento de cauda no final. Seis nós de cauda. Grato. Nada. Pode prosseguir, Bia? Ou no 094, autorizado 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, que saiu da pista 10, repassabilizado. Gente, dessa 2000 pés, 1014, eu vou estar estabilizado na Max 8, ou no 014. Siga. Sobre a voz, que desça para 3 mil pés, ajuste 014. 3 mil pés, 014. Azul 2590, assim, identificação, desça via Gomed 1, para o nível de voo 04, para 4010, ajustando 014. Gomed 1 para Papá Romeu Golf. Patango Romeu Golf, né? Acho que eu tô encontrando. já livrou o 190 para 4x10. Estabilizado, voo 1094. Voo 1094, chamei 1118 desse momento. 2 também, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1094, estabilizado ele, é sempre. Voo 1094, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 220 graus, 05 nós. E depois a pressão zero voo, Eu bravo Oscar, desça para 2000 pés, ajuste ao 014, autorizado LS X-Ray, pistão no zero, reparto estabilizado. Desça para 2000, autorizado o X-Ray, repartará estabilizado o Romeu para Oscar.